brabo de receita. Pop na batida, na base e na voz. Pop na batida, do jeito que as piranha gosta. Aí cê gosta, né, cachorro? Se envolveu com a tropa, pensou que era caô. De ratinho na cintura, de longe cabistou. Menina rebelde, não quer saber de nada. Vai sentar pro gerente, o que o dono tá quebrando. O bonde tá passando, putaria começou, mulher. Joga essa rapeta, hoje a tropa quer caô. Joga nessa bunda, hoje tá maravilhoso. Joga nessa bunda, hoje tá maravilhoso. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se fica balançando, vai ganhar sua piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se fica balançando, vai ganhar sua piroca. Envolveu com a tropa, pensou que era caô. De ratinho na cintura, de longe cabistou. Menina rebelde, não quer saber de nada. Vai citar pro gerente, o que o dono tá quebrando. O bonde tá passando, putaria começou, mulher. Joga essa rapeta, hoje a tropa quer caô. Joga nessa bunda, hoje tá maravilhoso. Joga nessa bunda, hoje tá maravilhoso. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se fica balançando, vai ganhar sua piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se fica balançando, vai ganhar sua pirocada. Pirocada, pirocada, pirocada, pirocada, pirocada, pirocada, pirocada.